Metade dos guerreiros do Torneio do Poder já foram eliminados e há dois universos que já desapareceram. Enquanto a batalha pela sobrevivência continua, Frost procura vingar-se do Vegeta. Este corpo velho já viveu bem, já viveu o suficiente. Este é o derradeiro Turbilhão! Eu estava à espera deste ataque! Nem pensar! Toma lá o meu golpe final, Vegeta! O quê? O Frost selou o Vegeta com o reflexo da técnica do Turbilhão, mas... Maldição! A vingança do Frost terminou num grande falhanço. Entretanto, Son Goku encontrou uma adversária. Freezer e Frost, a união da maldade. Espírito de Luta Universo 2. Isto não é Espírito de Luta, isto é amor. Eu vou derrotar-te com o poder do amor Universo 7. Oh, o amor belo e sincero de uma donzela é tão lindo de se ver. Ilumina o nosso universo. Pai, Ribriane, a deusa Elos está a ver o teu amor. Eu sei disso, deusa Elos. A Ribriane não vai perder. A enviar amor de forma bela e graciosa. Canhão de Leza. Goku está a ficar confuso com os ataques de amor da Ribriane. Isto está a dar-me comichões. Amor é meu! Aqueles ataques amorosos do Universo 2 não parecem nada inofensivos. Tendo em conta o número de guerreiros, pensei que seria o Universo 6 ou 7 a vencer. Será este o poder do amor que ele chama belo? Parece que, afinal, o Universo 2 ainda tem uma palavra a dizer. Ouve lá, não vais dizer que estás a torcer por esta tal de Ribriane? Quem sabe? O Universo 11 só tem 3 guerreiros na arena, mas eles parecem ser muito fortes. Fogo da Justiça! É impossível prever que o Universo vai vencer o Torneio do Poder. Afinal, isto não passa de uma luta entre universos com níveis mortais muito baixos. Não interessa quem é que vai ganhar, porque absolutamente nada vai mudar. Harak, como é que tu consegues estar tão calmo? Só de pensar que um dos guerreiros do Universo 5 poderia estar metido no meio daquela confusão deixa-me completamente em pânico. Parece que estão todos a divertir-se imenso. Acho que vou ter de procurar o meu próximo adversário. Toma, raio bola! Raio bola! E agora sou com bola! Bola! Eu perdi o adversário, Paula. Todos estes guerreiros chegaram até aqui. Não vão desistir facilmente. Eu tenho de encontrar o Satan e os outros. Nada mal, Universo 7. Eu sou o Jimez, o guardião do Universo 2. Pela paz do Universo 2. Pela beleza da deusa Elos e de todas as donzelas, chegaste ao fim do torneio! Os Yardratianos conseguem usar o teletransporte. Se eu baixar a guarda por um instante, estou feito. Son Gohan por todos os ângulos mortos! E tem um grande controlo da técnica de teletransporte! Aquele Gimeza não é nada mau! Oh, rapazola! Quando é que começas a lutar a sério? Mas que velocidade! Ele usou o teletransporte como ninguém! Não há tempo para descansar! Se ao menos conseguisse travar o teletransporte... Son Gohan! É mais rápido do que eu imaginava! O Son Gohan não consegue acompanhar a velocidade dele! Ele é mesmo forte! Tu tens um grande potencial como guerreiro, mas eu sou o adversário errado! Se nos voltarmos a encontrar, eu posso ensinar-te os meus truques. Bem, haja. Vejo que estás com problemas. Um aliado. Oh, foi na hora certa, Freezer! Salva lá o rapazinho! Tu a ter problemas com o adversário deste nível. Não és assim tão bom como eu pensava. Mas que grande decepção. Como assim? Tu és da raça dos guerreiros do espaço? Deixa-me rir. Mas pode ser que seja a minha oportunidade. Deixa-te de conversas e vê se fazes alguma coisa! Freezer! Porquê é que ele não se está a mexer? Tenho a impressão de que o Freezer também quer derrotar o Son Gohan e eliminá-lo do torneio! E porquê é que ele atacaria o rapaz? Se o Universo 7 não vencer, ele sabe que também ficará para sempre apagado do mapa! Infelizmente, ele não passa de um vilão muito perverso! Ele vai usar este torneio para tentar alguns dos seus esquemas malvados! É um desgraçado! Que tipo de esquema malvado? Mas o objetivo dele não é ressuscitar outra vez? Só se ele... tem outra coisa em mente. Se ele chegar ao fim e for considerado o melhor guerreiro, ele vai poder pedir um desejo às superbolas de cristal. Um desejo muito maior do que aquele que as nossas bolas de cristal podem realizar. Como matar um deus, por exemplo? É isso! O Son Gohan é um obstáculo se ele quer ficar até ao fim do torneio! Maldito Freezer! Tendo em conta que não sabemos qual é o desejo do Freezer, nunca iremos ficar em segurança, mesmo que o Universo 7 sobreviva às mãos dele, Bills! Ei, Freezer! Se tu atacares o miúdo, eu mesmo acabo contigo logo a seguir! Tu não me pareces daquelas pessoas que são mesmo boas pessoas. Se calhar não és. Pelo amor e pela paz do Universo 2, eu vou destruir-vos aos dois! Isso parece-me divertido. Mas eu, por acaso, prefiro esperar. Vou ficar aqui a ver até chegar a minha vez de te enfrentar. Tu abandonaste o teu aliado intencionalmente. Mas que universo tão insensível. Acabou. Podes fazer as tuas despedidas do torneio. Peço desculpa, mas é que escapou-me a mão. Freezer! Eu fiquei com a ideia de que tu não ias interferir. Mudei de ideias assim que vos vi a lutar. Então és tu que vais saltar fora primeiro. Não é possível! Agora que sei como tu usas o teletransporte, isto vai ser uma brincadeira de criança. Eu disse que ia ser uma brincadeira de criança. Adeusinho, amigo. Frieza, para! Ele matou? Tem de ser desclassificado. Eu matei? Mas acham que eu iria arriscar ser eliminado do torneio? Eu não acertei em nenhum ponto vital. Claro que o que acontece quando ele saltar fora da arena não é problema. Jim Zé do Universo 2 foi eliminado. Deus Pele, eu peço desculpa. Eu sei, Jim S, por favor, não fales. Que repugnante. Como é que pode existir alguém tão insensível naquele universo? Frieza! Anna, mas que cara é essa, rapaz? Tu é que não usaste toda a tua força no combate, não é? Tu devias ter-te transformado em super guerreiro e enfrentado o adversário. Tu perdes demasiado tempo a analisar. Como é que um guerreiro do espaço é capaz de lutar desta maneira? É algo que me ultrapassa completamente. Mas que maravilha! Mas que belo trabalho! Foi um combate impressionante. Oh, mas é o Frost! Mas o que é que ele está ali a fazer, hein? Talvez ele queira lutar contra o Freezer. Hã? Não sejas idiota! Tu consegues vencer esse adversário! Estás a ouvir? Não tem com que se preocupar, Champa. O nosso inimigo é aquele guerreiro do espaço inútil. O quê? O nosso? Mas ele quer derrotar o Son Gohan com o Freezer. Não vale a pena negar. Estava à espera de guardar este segredo mais tempo. Eu e o Frost temos contas para ajustar com os guerreiros do espaço e por isso decidimos juntar forças. O que me dizes? Tu e eu vamos trabalhar juntos? Sim, com todo o prazer. Então é isso que se está a passar. Ele não quis ajudar o Son Gohan contra o Gimézia para que o Son Gohan perdesse energia e fosse mais fácil de derrotar. A verdade é que o objetivo do Freezer é sobreviver até ao fim para poder obter as superbolas de cristal. E eliminar todos aqueles que estão no seu caminho. Ou seja, eu! Frost, não queres fazer as honras? Podes atacá-lo à tua vontade. Não, vai tu primeiro. Então se tu insistes... Ai, ai, não sei bem, mas pode ser que isto seja o nosso tiro de sorte, hein? Eu quero ter a certeza de que posso realmente confiar em ti. Mas se tu estiveres a mentir, tu és mesmo desconfiado. Faz o que quiseres. Estão a lutar dois guerreiros do mesmo universo. Mas que surpresa! Isso mesmo, Freezer! Dá cabo dele! Vamos, Freezer! És o maior! Tu vais dar cabo dele, surpresa! Aquele idiota está a irritar-me! Já queres desistir? Não penses que eu te vou deixar escapar desta? Desta vez é que ele está a responder! Força! Força! Então esse é o teu verdadeiro poder. Acho que o melhor é eu começar a lutar a sério. Ah! Freezer dourado. Mas ele quer mesmo dar cabo do Son Gohan. Não posso acreditar. Do nosso lado, agora é que o universo 6 vai ganhar! Vai ganhar! Vai ganhar! Magnífico! Eu não sabia que tu tinhas tanto poder. Com treino também tu consegues chegar a esta forma. Tu achas mesmo? Talvez não chegues ao dourado. Mas com certeza que és capaz de fazer isto. Sim, eu sou capaz. Que bom. E há um golpe que é infalível nesta forma. Queres que eu te mostre? Sim, por favor. Num combate é sempre melhor lutar com toda a força que tenhas logo de início. É que esta forma acaba por esgotar-nos toda a nossa força. Estou a perceber. E já agora, tu já deves saber isto, mas eu vou ensinar-te mais uma coisa. Ouve bem. Nunca confies em ninguém. Mas... O quê? Mas afinal, o que é que aconteceu? O Frost do Universo 6 foi eliminado. O Son Gohan está de pé! Son Gohan! Estás a sentir-te bem? Oh, será que aqueles dois idiotas estavam a fazer de conta que o combate era a sério? Quando ele me atingiu da primeira vez, eu percebi que não era a sério. Por isso decidi seguir o plano do Freezer. Eu percebi logo que ele tinha uma solução para isto. Bem, tu já estarias morto se fosses idiota ao ponto de não perceber isso. Tu enganaste-me. Tu achas mesmo que eu ia juntar forças com um amador como tu? Mas o quê? Eu? Um amador? Como? Como? Como é que tu te atreves a chamar-me amador? Morre! Para! As bancadas não valem! Se isso volta a acontecer, nós aniquilamos o Universo 6! Eu peço imensas desculpas! Agora sabemos que o Freezer está do nosso lado! Esperemos bem que sim, Bills! O mais provável era ele ter-nos traído! Se o Son Gohan não tivesse percebido a intenção dele! Son Gohan? Vamos continuar a trabalhar juntos até chegarmos à vitória e vamos dar o nosso melhor. Freezer, afasta-se com aquele sorriso maléfico. Será que podem mesmo confiar nele? Hã? Entretanto, o combate entre Son Goku e Ribrian continua. Ah? Esse ataque não vai resultar, estás a ouvir? O amor é eterno e acaba sempre por vencer! Muito amor! Os ataques de Son Goku não afetam a Ribriana. Será o Son Goku capaz de vencer? Hã? Faltam 29 minutos para terminar o torneio do poder! Eu vou me deitar. Son Goku. O Shiren está finalmente a combater. Eu estou ansioso para lutar contra ele, mas este poder é inacreditável. Estava à espera de alguém incrível, mas ainda tenho um trunfo. Vamos, preciso da energia de toda a gente. No próximo episódio de Dragon Ball Super, o adversário mais forte persegue o Son Goku. Está na hora de libertar a bola de energia. Não percam o próximo episódio, porque nós também não.